Quem quer fazer a diferença, transforma. Príncipe Negro Retro. Príncipe Negro Retro. Transformando o passado novamente em presente. Começa os caçafarra com a gente. Bora, Gleice. Meu amigo Bruno Split, toda a galera. Bora, Bruno. Sozinho no quarto e lá fora a chuva que cai. Eu fico pensando nos momentos que não voltam mais. No peito um sufoco, o amor precisando sair. Nas mãos um nervoso e um choro querendo explodir. Por isso eu lhe peço que venha depressa, me aperte, me abrace, não vá. Um abraço, doutor Fagner, com a gente. A da clínica Doutor Amigo tá com a gente. Nossa odontológica tá aqui com a gente. Valeu, Fagner. Bem-vindos ao show. O nosso príncipe Adelson aqui com a gente. Alô, príncipe Adelson. A Tati também tá curtindo o retrô. Obrigado, meu irmão. Tudo ao vivo assim, ó. Júnior Alucinado, grava aí, meu irmão! Um, dois, três! Só você não entende. Alugação cerveja na mesa dos Pop Heads, que a galera tá com sede. Chega lá. E é de pacote, mano. Vamos, vamos! A razão desse amor. Bonezinha, patroa, só amor. Especial que me prende e me domina. Só você eu vou amar. Nosso amigo Adriano, homem da Tech DJ aqui com a gente, lá de Guaraci. Alô, Adriano! Sinto, tá com a primeira dama. É puro e sincero. Eu já. Alô, Robertinho! E a dona Ellen aqui com a gente. Eu só quero que você, meu bem. Meu parceiro Bazuca, o Alan GDS tá aqui com a gente também. Toda a GDS aqui do lado, olha. Alô, Júnior. Alô, Mauro. Valeu, meu irmão. Obrigado, Alan. Não tem motivos pra esconder. Eu te amo. E pro mundo inteiro eu vou gritar. Você tem algo especial. A nossa amiga Vanessa das Primas, aqui com a gente. Alô, Vanessa! A mulher da Tuna Luso tá aqui com a gente. Sei que a vida é mesmo assim. Sei que eu posso até chorar. Jéssica das Uvas, beijo, Jéssica. Se ele fez você sofrer, foi ele que fez. As meninas da Jacó com a gente, beijão. Hoje você vai ver que quem te ama. Abraço a galera do Café da Fernanda com a gente. O melhor café da pedreira, sucesso. Alô, Fernanda! O seu bem, valeu! Alô, o Gão, chega aqui, o Gão. Foi ele que perdeu. E eu? Eu não queria magoar. O Edson Pedreiro, o Everton também, valeu! Perdoa esse meu jeito de amar. Como é que eu pude deixar que você fosse me abandonar? Esqueça tudo que aconteceu. Você é minha, eu sou teu. Alô, Maxi! E a primeira dama aqui ali tá com a gente! Não pode. Meu amigo Rodrigo, lá do Ninho do Gavião. A sua esposa Josi aqui com a gente. Calma, Rodrigo, muita calma. Calma que o Gleito está aqui com a gente. Daqui a gente vai pra lá. Por isso chega de esperar. Já não dá mais pra suportar. Alô, Redley! Tanto amor em mim. Tanta saudade. Sabe, você. Nosso amigo Marujo, o Gê Alex e o Pinha também. O Beto, a galera do carro som. Fique certa, vai ser o meu fim. Agora a onda é retrô. A onda agora é retrô. A lua inteira agora é um manto negro. O fim das vozes no meu rádio. São quatro ciclos no escuro deserto do céu. Quero um machado pra quebrar o gelo. Valeu daquele do uísque com a gente. Agora mesmo. Tradizinho do coqueiro. Artuzinho do coqueiro com a gente. Do céu. Quem tá feliz, canta aí! Sempre estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e ver ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi algumas. Um abraço ao Marli e o Edivan da Pedreira com a gente também. Poder estar com você, meu amor, não poder te abraçar. Meu grande bem é você, meu amor, eu te dou minha vida, ficar. Alô, garçom, chega rapidinho aqui. És feita pra mim. A mesa do Baby, do Bruno, das minhas princesas, bem na frente do retrô. Vida não pode apagar. Chega aí. Olha pra mim, diz meu amor, se também não sofreu quando a gente acabou. Pra viajar, vai. Aquela. Agora quem sabe canta. Quem sabe canta aí. Foi tão ruim. Eu também chorei. Quando a gente se deixou. Olha pra mim. E assim? E me diz amor. Que não vai mais terminar. E aí? Foi tão ruim. E aí, Madison? Eu também chorei. Quando a gente se deixou. Olha pra mim. Outro lado. Bora! Volta pra gira! Eu dei tudo a você quando não tinhas nada. Levou tudo, meu irmão. Foi a seta da tua longa estrada. Alô, Madison. O que eu recebi de você foi tanta dor que eu sei dizer não, ninguém ouviu. Meu amigo DJ Marujo com a gente, avisando que dia 9 vamos estar na Toca da Cerveja, a galera conhece aqui pertinho. O Príncipe e a Kombi, vai ser festão, dia 9, segunda-feira. Príncipe Negro. E amanhã, segunda-feira, tem Bolero, Príncipe Negro Retorno Bolero. Quando eu percebi que você não me amou, queria apenas se divertir. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim pra mim, pra mim. As meninas do Shark Temperado com a gente no Redro. Sei tudo vai passar e eu vou te esquecer. O tempo vai provar que foi você quem perdeu um grande amor. Negro. Eu me jogava aos teus pés, fazia juras loucas. Alô, garçom, oferecia 5 pau de cerveja aqui na frente rapidinho. Chega junto, garçom. Todas as vezes que você me amou, que eu me jogava aos teus pés, fazia juras loucas de amor, que eu delirava de prazer. Todas as vezes que você me amou, mas agora infelizmente meu amor é tarde, pois meu coração não sente mais. Atenção, Rony Show. Começa no estacionamento rapidinho. Meu amigo Mapinha, os nossos peladeiros da saudade com a gente, pedindo 5 balde aqui na frente, ladinho do Príncipe. Tá curtindo o Retrô? Bora! Quero viver a vida como sempre. Alô, garçom, dá uma acelerada aqui. Galera, tá afim de beber aqui, ali, ó. Rapaziada, que é só de 5 balde. Bora, Betinho, bora, Deise. Príncipe Negro. Que eu me jogava aos teus pés. Se joga, vai. Nosso amigo Robert. Olha o Robert do líder com a gente, tá no Retrô. Olha, Carlinho da Mexi. Você me amou. Eu me jogava. Meu parceiro Marro e a Drica só é amor. Vou nesse casamento, hein? Loucas de amor. Eu delirava de prazer. Meu professor Nenê. Viaja, Nenê. Mas agora infelizmente meu amor é tarde. Quando a saudade apertar, eu vou querer te ver. A onda agora é retro. Sentindo ficar tão distante, o amor que eu sinto não pode esperar. Só os melhores, hein? Eu preciso estar com você todo instante. Fiz um reino de amor pra te oferecer. Negro Retrô chegou! Venha você também viajar no tempo! A onda agora é retrô! Parecia um sonho, a gente fica junto, andar apenas chuva, sem medo de amar. Bora, Fernanda, e as abusadas com a gente! Atenção, Rony Show. É urgente que apareça no teu carro lá, Rony. Aceita. Apareça no teu carro urgente no estacionamento, Rony Show. Meu amor não dá. Ouvir meu coração pedindo pra você voltar. Vai passando o tempo e eu não sei me controlar. Não dá. Ficar sem você não. passando, momentos que ficaram difíceis de esquecer. Nosso amigo Renanzinho aqui com a gente. Alô, Renanzinho! O Bambino tá na área. Ficar sem você não dá. Agora você é retrô. Agora você é príncipe negro. Então vem dançar. Cada passo seu, cada movimento, a todo momento só dá você em meu pensamento. Quando a noite vem, quando sopra o vento, meu amor, eu sei, só vai dar você em meu pensamento. Eu quero sim ter você pra mim. O que eu posso fazer pra conquistar você? A cada gesto seu, eu estou atento. Onde você for, eu te seguirei em meu pensamento. Se preparem, segunda-feira, dia 9. Vamos estar pela primeira vez na Toca da Cerveja, hein? Ali na Rua Nova com o Mauriti. Alô, galera da Pedreira! Príncipe Negro e a Cumbi da Saudade. DJ Marcos vai estar com a gente, hein? Até meia-noite, ninguém paga ingresso! Preciso desse amor. Esse é Príncipe Negro Retrô. Agora, uma viagem no tempo. Isso é retrô. Durante muito tempo em minha vida esperei por você. Devia nos meus sonhos nitidamente assim como agora. Esse nosso encontro casual não foi acaso nenhum. Adeus, parceiro Rony. Rony Shows. Comparece no teu carro rapidinho. Marcou nosso encontro aqui. Ora, Rio! Te procurava, te desejava. E toda noite sonhava acordado. Eu esperava por esse encontro. Há tanto tempo que ao primeiro olhar eu te amei. Paulo Carlinho da WC. Uma explosão de sentimentos, um grande amor no devido tempo. Olha aqui, até uma da manhã, gente. É muita lenha pra queimar ainda. É bom olhar e te ver. Eu sinto que você há muito tempo esperava por mim. Vivia nos teus sonhos, nitidamente assim. Nosso parceiro Jutara, ainda com a gente, olha o Jutara, dona Adriana. Nossa galera que curte o Retro, obrigado, Jutara. E nenhum destino marcou nosso encontro aqui. Duas pessoas. Se procuram, acabam se encontrando. Você sonhava com esse encontro há tanto tempo. O Silvio Ribeira Dama, a Ingrid, a galera de Quaracia com a gente. Sem amor, saudade retrô. Uma explosão de sentimento. Um grande amor no devido tempo. Você chegou no momento certo. É bom olhar e te ver. Eu adoro esse retrô. Ele é tudo de bom. Nos olhamos uma vez e sentimos em seguida o que passava. Nos falamos uma vez e saímos a brindar na madrugada. Edielson. O vinho foi o cúmplice de toda aquela festa de palavras. E depois de um longo beijo nos amamos e casamos de manhã. Só de manhã. Era duro trabalhar e difícil levar algum pra casa. O Wagner com a gente, o Bruno Sprint aqui com a gente, obrigado Bruno. Você que perdeu a chave do seu carro, encontra aqui uma chave de um carro, olha só. O fracasso foi cristal, refletia. Só correr aqui e pegar. Olá, R. Silva! Olha só, R. Silva do Busquinho, não chega aqui rapidinho, R. Silva! Tudo deu em nada. Amigo Robert, lá do Grupo Líder com a gente, chama o Redrô também. Viajando no tempo! Vou andando pelas ruas, misturando as verdades com mentiras. Citada, tombado, patrimônio histórico do príncipe. Bora! Te procuro em cada esquina e por onde passo vejo teu sorriso. Eu até nem bebo mais e como tua fruta. Um abraço, Júnior! E o Rafa! Um abraço, Júnior, Rafa! Ah, o casal das marcantes com a gente. Obrigado, Júnior e Rafa, valeu. Pode crer. Bora, meu parceiro Bira. E hoje meu mundo é com a gente. Meu amigo Francisco, convidando a galera, terminando o casota aí, vai rolar também. A festa da galera do Ponte da Mirandinha até 6 da manhã, né, Francisco? Beleza. Seja bem-vindo ao Mundo Retrô, você também. Príncipe Negro. Eu sou o professor de negócio. Minda seu carinho. Devagarinho, mata meu desejo com os teus beijos. Helder com a gente, Josi. Olha o casal retrô. Tá curtindo com a gente, valeu. Isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você, sonhando um dia eu te amar. Nosso amigo Barro das Fronteiras. Tá com a gente, olha a briga aí, ó. É muito amor, né, meu? E amanhã, segunda-feira, tem bolero! Linda seu carinho, Príncipe me Negro. Carinho, mata meu desejo, com os teus beijos no manso. DJ Marujo com a gente, aqui no Retrô, lá do Rio de Janeiro. Alô, Marujo! Quero ser seu dono, toda essa noite, me cansar de gozo, os seus açoites, entregar meu corpo, fazer o a onda agora é retrô. Que vou fazer se depois o sonho se transforma em coisa séria? Mergulha, vai. E além do meu corpo, meu coração, Príncipe Negro, ficar louco por você, aumentando a a tentação. É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado, mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando ainda mais. Meu parceiro Mapinha e os nossos peladeiros da saudade aqui com a gente. Alô, Mapinha! Eu não tenho medo de amar. E aí? Mas tenho da solidão, tão difícil pra explicar. Problema sem solução, tudo é loucura, tudo é paixão, são coisas do coração. E o caqueado agora? Eu não tenho medo de amar. Bora, Mapim! Tenho da solidão, tão difícil pra explicar. Meu amigo Fernando Rock aqui com a gente. O gerente Renato também. É, da pizzaria Prime aqui com a gente, hein? O Tino Retrô. Valeu, Max. Obrigado, Ken. Vamos dançar! Edilson. Príncipe Negro Retrô. Um projeto João do Sol. Resgatando a verdadeira essência das aparelhagens. Príncipe Negro Retrô. Se tenho você nos meus braços, sou forte demais, sou de aço. Sei te levar por caminhos de amor e prazer. Se você não tem compromisso, se tem mas não liga pra isso, e gosta de curtir a vida sem nada temer. Se você quiser, pode vir, eu vou com você dividir os beijos, desejos tão loucos que vão nos induzir. Se quer amanhecer comigo, vou lhe dar amor e abrigo, nos envolver nesse amor até nos consumir. Agradecer a presença do meu grande amigo Thiago e a sua esposa Lorena com a gente, sempre na companhia da nossa amiga Luana do Cigo, curtindo o Retrô. Esteja à vontade, obrigado pelo carinho, tá, Cigo? Obrigado, Thiago, obrigado, Lorena, patroa Luana. Esteja à vontade. Viaja no tempo! E a rainha Kelly com a gente está sempre. E o coração, o Gleidson com a gente abrindo também. Alô, Fabiola! A nossa amiga Silvânia do Guamá tá com a gente. Alô, Simão! Meu amigo Jefferson, galera do Robson, graças pra vocês, toda a galera do Rob. Alô, Jefferson! Não te esqueças, meu amor. Alô, Cuinha, alô, Cuia, chega aí! Olha, Gelson, na próxima quarta-feira, vai acontecer um bingão aí, pra gente poder auxiliar o nosso amigo Gustavo. É, vamos dar aquele apoio ao nosso amigo Gustavo dos Peladeiros, que após ter sofrido um acidente, a gente quer dar esse apoio pra ele, junto com todos os DJs que vão estar lá presentes. Lá do Cineral, lá do Rubinho Saudade, do Pinambá, da Roça, Príncipe, vai ser lá na Avenida Show, não é isso? Avenida Show, Pedro Álvares Cabral, antigo remanso, né? Começa que horas, João Pinha? A partir das 7 da noite, né? Quarta-feira, então, até meia-noite. A partir das 7 da noite, vamos dar apoio ao nosso amigo Gustavo. Vingão em prol do parceiro Gustavo. Vamos lá, quarta-feira, Avenida Show. Chega aí, o Gão! Solange, a Deise, tá te esperando aqui, Solange. Chega com a Deise rapidinho. Galera do Café da Fernanda com a gente aqui. Sucesso da Pedreira, olha aí. Eu sei que você tem saudade, quem é que não tem? Os pais domingo de tarde na casa de alguém. Depois se beijar no portão, a tremer de prazer e emoção. As mãos descobrindo segredos. Chega agradecer aqui, Gels. Minha amiga Alexia. E meu parceiro Cláudio do Quintal, proprietário lá do São Sushi. Inclusive hoje eu almocei com eles lá. Cláudio falou assim: Edilson, hoje o São Sushi vai fechar, porque nós não podemos perder o aniversário do EGL. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Alexia. Obrigado, Gleice Saudade. Junho alucinado, nossa Alex. Beijo, meu amor. Olha o Rubi aqui comigo. E o único amor da vida dele ali, olha. Fala assim, Edilson, tem que cuidar bem dela, só tenho essa. Com você, estou dançando. E o domingo, hein? Um domingo à tarde. Olha só, gente. Você pode vir agora aqui na frente com o nosso parceiro Gão e pegar o seu CD ao vivo aqui, ó. Aqui na frente, Gão, aqui na frente. Aqui na frente, Gão. CD ao vivo do Príncipe. Chega junto com o Gão aqui na frente. Aqui na frente, Gão. Na frente, Gão, aqui, ó. Você tem saudade desse tempo tão bom. Alô, Gão. Que bom se outra vez manchasse meu balão de batom. Alô, Gão. Balão já ninguém usa mais. O tempo não volta jamais. CD ao vivo, chega junto aqui, ó. A equipe Shoptel, valeu, irmão. Minha saudade, com você estou dançando. Num domingo à tarde, um romântico. Meu rosto colado no seu. seu corpo apertado no meu. CD ao vivo aqui na frente, fogão! Fechado, sonhando um amor sem adeus. Alô, Casota! Agradecer o carinho do nosso parceiro Cunha. O Cunha. Alô, Rony! Obrigado. A Rose Mix. E aí, Anny com a gente. Alô, Rayanes! Histórias quase sempre são sonhos. Valeu, Marujo! Seu rosto em cada estrela. E quando a luz apaga, beijos outra vez, andando de mãos dadas, meu coração. A nossa mãe é Gilene com a gente. Como na letra da canção. Olha, Gilene, me convida lá pro outro lado, tá? Fechei os olhos esperando. A novela! Vai ser por conta da Edilene. Babalu do Hospital Redentor, alô, Babalu! Se você nunca viveu momentos de amor. Agradecer também a minha esposa Vera. Ela que estava na frente aí da organização e preparou isso tudo bonito pra mim. Obrigado, esposa. Obrigado, Vera. Valeu. Obrigado, Megalaje! Obrigado, Dani! A Dani que almoçou até aqui hoje, meu irmão. Passeios pela tarde. Meu amigo Anderson avisando. Próximo domingo, rapaz, olhando o Casota. Do aniversário do fabuloso Dapson. Sucesso, hein? Andando de mãos dadas, meu coração. O Buiu e a sua esposa aqui com a gente. Obrigado, Buiu. Simone arrebenta. E de repente ouvi você chamar por mim. Sonhos não são sonhos se você nunca viveu momentos de amor. Eu passei no Dedê lá da Jurunas com a gente. Adonório. Obrigado, Dedê. Olha o retrô! E o Gabiru tá no meio com a primeira dama! Eu e tu, dois caminhos que a noite reúne na mesa de um bar. Um, dois, três! Tu e eu, dois desejos buscando promessas no fundo do olhar. A música no ar e essa penumbra sobre nós. As horas vão passar e estamos sós. Sentimos cada um que um grande amor aconteceu. O amor é incomum porque nasceu. E depois pela vida chorando. É o retrô! Meu parceiro Marcelão aqui com a gente. Olha aí, Edilson Marcelão. Tá na área. Nossa amiga Paty também. Curtindo o retrô. Olha a minha legião! Num conto de fada. Lá vem o carpinteiro. O carpinteiro. Sozinho sem nada. Também sem dinheiro. Amava a princesa mais linda da terra, mas tinha certeza que nada era pra ela. Mas um dia ela passou sem nada saber. Quando viu logo o amor, com ele foi viver. Carpinteiro e você princesa, eu sem dinheiro, você com nobreza. Diga meu benzinho, se você me amaria e com todo carinho comigo casaria. Que festa foi essa, hein? Você vai postar hoje no seu Facebook, no seu Instagram, aí você vai falar assim: que festa foi essa, Casota? Diga meu benzinho. Alô, Fabiola! Você é minha Maria, a chapa mista por tua conta. Com todo carinho, comigo casaria. Alô, Fernanda, as abusadas pra vocês aí, ó. É assim! Hoje eu ainda me lembro que ouvi do meu pai: filho, você não se iluda, a vida é sofrer. Tudo que sobe na vida no chão também cai. Nosso amigo Ângelo aqui com a gente, obrigado, Ângelo. Para que exista vitória, alguém tem que perder. Égua do som. Mas em tudo que eu ouvi, eu não acredito. Nosso professor Nenê ainda com a gente. Alô, Nenê! Hoje, segunda-feira, tem Bolero, Príncipe Negro e os Vingadores, hein, gente? Todo mundo convidado. Aniversário da AWS. Vai ser mais uma e com certeza vai bombar. Hoje, tem Bolero! E hoje eu dou ao seu filho conselhos que nunca segui. E ele me olhando nos olhos, cuidado aí, Chitara. Aqui a gente vai lá no ninho do gavião. O dono de tudo no mundo, até quando se machucar. E então nas palavras que eu disse, parar pra pensar. Alô, Andréia! Olha, Andréia, essa aí do teu lado eu tava desde cedo aqui, ó. Só no close aí na piscina. Hoje eu ainda me lembro que ouvi do meu pai. Tava só no fiozote, meu irmão. Filho, você não se iluda, a vida é sofrer. Tudo que sobe na vida, o chão também cai. Para que exista vitória, alguém tem que perder. Mas em tudo que eu ouvi, eu não acreditei. Dei com a cara no mundo e me machuquei. Meu parceiro Hedley Malucão, ainda aqui com a gente. Alô, Hedley! Mas em tudo a primeira dama, ouvi, nossos amigos já do Crocodilo estão com a gente. Bora, Hedley! Que não te vejo ao meu lado, a segredar apaixonadas juras. Busco as vezes no nosso amor de outrora, a recordar nossas íntimas loucuras. Faz tanto tempo, nem me Aí não se garante, Dilene. O pensamento é vário. Aí é feijão com arroz. Bora, Marcelão! O teu rosário. E sempre que eu a via, recordava o nosso amor, a fantasia. E o que na área, Deus? Considerar todas as vezes que a pequena cruz beijava, eu beijava febril a tua boca. Príncipe Negro, passou triste, eu segui. Meu parceiro Fera do Rock, da minha vida, aqui com a gente, grande Fera. Longo itinerário, e nunca. Meu parceiro Murilo e o Will, que aqui com a gente, a nossa P2, essa galera velha guarda. A pequenina, a pequenina cruz, nunca lá no sítio da hora. O dentinho agora. Olha aí, olha aí. Agora vai, vai. Someone taught me how to dance last night. What a mover he was. A nossa GDS. Alô, alô. Olha o Mauro aí do lado arrebentando. O Red, só relembrando lá do São Domingos, baile do Flashback. Assim, ó. Só se for bem alto, só se for bem forte. A torcida do Paysandu, a torcida do Remo, manda aí, vai. Obrigado, Jaque. Obrigado, Carol. Franci. Nosso amigo Helder. Obrigado pelo carinho. Seja à vontade. Valeu. Gente, nosso retrô na sua reta final. Obrigado pelo carinho, a presença de todos. A gente está cumprindo o horário, as normas e as determinações do Casota. Avisando o carinho. Os irmãos Edilson e Edielson. Comandando o Príncipe Negro Retrô.